See you first. Boa tarde, Lança Chamas FM, Mistério da Comercial, até às 19. Sábados, como tem sucedido desde há 50 semanas, Diamond Head, Night of the Swords, álbum Canterbury. Blitz dos Crocas a aguardar passagem de destaque. Mais dois álbuns, entretanto, já editados no nosso país, hoje a merecerem o foco do lança-chamas Subject, Aldo Nova. Listen. Duas saliências ainda a somar às outras duas já feitas na primeira parte deste Lança Chamas 2 para edições nacionais, desta vez Aldo Nova Subject e numa onda ligeiramente mais leve, quase inadmissível por aqui no Lança Chamas, é só um bocadinho, 38 Special. Chamamos os minutos finais da edição de hoje, aos sábados por aqui, FM Estéreo da Comercial, tudo Force, ligeiramente mais esforçado do que as possibilidades do grupo de momento, 38 Special, e agora tempo para aquilo que lá por fora se chama The Real Thing, Judas Priest. Boa tarde. Finais do Lança-Chamas, aproveitando entretanto para deixar aqui uma chamada a atenção a algum dos membros ou a algum amigo dos membros do Judas Priest Maniacs Club, já que nós perdemos o vosso contacto e gostaríamos que o mais depressa possível, ou hoje ainda, ou ao longo da semana que vem, entre as 16 e as 17, nos contactassem, já que é a vossa vez da visita aqui ao Lança-Chamas dos fan clubs de Hard Rock Heavy Metal.